Amiga, olha só como mudou a vida. Quem dera fosse só escrever poesia e transformar o mundo em tudo que eu queria. Será que nos romances os seus escritores conhecem o amor assim tão inventores? Amiga, às vezes penso que essa vida é minha. Você que de repente me chegou assim, como se já soubesse encontrar em mim. Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma. Você que de repente sabe quem eu sou. Você que era dona de todo o amor que eu tanto procuro nos romances. Pela minha vida como eu te esperava. Tão forte e docemente como a natureza. Você não sai de dentro da minha cabeça. Um golpe de amor dentro do coração, dizendo bum, bum, bum, bum, bum. E de repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une, o pacto sagrado. E agora só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem! Um abraço pra galera massa da Central da Sofrência. Alô, meu parceiro Romildo CDs, o Moral do Espírito Santo, Pica-Pau CDs, Zé Ouro CDs. Tamo junto! Vem com Chonadinho! Você que de repente me chegou assim, como se já soubesse encontrar em mim. Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma. Você que de repente sabe quem eu sou. Você que era dona de todo o amor que eu tanto procuro nos romances. Pela minha vida como eu te esperava. Tão forte e docemente como a natureza. Você não sai de dentro da minha cabeça. Um golpe de amor dentro do coração, dizendo bum, bum, bum, bum, bum. E de repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une, o pacto sagrado. E agora eu só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum. Tão forte e docemente como a natureza. Você não sai de dentro da minha cabeça. Um golpe de amor dentro do coração, dizendo bum, bum, bum, bum, bum. E de repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une, o pacto sagrado. Agora eu só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum.